meu querido. Você está num ambiente de milagres. Aleluia. Você está aqui nessa noite porque o Senhor te limpou, porque Ele te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor. Se você veio exaltar o nome dEle, então declara o teu Deus. Glória e majestade. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano rei dos reis. Venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou. Nossa dívida, glória e majestade. Glória, majestade, vossa honra e poder sejam dados a Jesus, soberano rei dos reis. Venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou. Nossa dívida, aleluia, hosana, glória ao Cordeiro. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou. Nossa dívida, aleluia. Aleluia, hosana. Aleluia! Aleluia!